trem, você só correndo atrás. E ela neca pra você. Chora, boy, quem mandou tu não dar assistente? Chora, boy, a cara perdeu para a concorrente. Chora, boy, ela te queria e tu não quis. Chora, boy, fica vendo ela ser feliz. Chora, quem mandou tu não dar assistente? Chora, boy, a cara perdeu para a concorrente. Chora, boy, ela te queria e tu não quis. Chora, boy, fica vendo ela ser feliz. R10 Produções.